de mão, é assim que se faz. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz. A onda do carrinho de mão, é assim que se faz. Com jeitinho eu seguro a sua mãozinha, depois aliso com carinho a sua cinturinha. E pirinho o corpo pra frente e os braços pra trás. A onda do carrinho de mão, é assim que se faz. A mocinha vai na frente, o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha pra frente e pra trás. Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão, patá. Carrinho de mão, patá. Carrinho de mão, patá. Levantando as mãos, desconta a solidão nesse som de Salvador. No miudinho, miudinho eu vou, esse carrinho eu vou até Belo. E se me embaixo, levantando as mãos, desconta a solidão nesse som de Salvador. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Essa é a onda do carrinho de mão, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Comigo! Pra frente, ei! Pra frente, ei! Pra frente, ei! Meu irmão, vou lhe ensinar. Entre nessa onda, a onda do carrinho de mão. Pra trás, vai! Pra trás, ei! Pra trás, ei! Pra trás, ei! Meu irmão, vou lhe ensinar. Entre nessa onda, a onda, a onda do carrinho de mão. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Essa é a onda do carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá, patá. E pininho o corpinho pra frente e os laços pra trás. A onda do carrinho de mão é assim que se faz. A mocinha vai pra frente, o mocinho vai atrás, empurrando a mocinha pra frente e pra trás. Que dança é essa, meu rapaz? Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Carrinho de mão, patá, patá, patá, patá. Vambora, vambora, vai! No miudinho, miudinho eu vou. Nesse carrinho eu vou até Belo. E se me embaixo levantando as mãos, espanta a solidão nesse som de Salvador. No miudinho, miudinho eu vou, nesse carrinho eu vou até Belo. E se me embaixo levantando as mãos, espanta a solidão nesse som de Salvador. Caiu de mão, patá, caiu de mão, caiu de mão. Essa é a onda, essa é a onda do caiu de mão, patá, patá, patá. Caiu de mão, patá, patá, patá. Caiu de mão, patá, patá, patá.